Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amiga que nos prestigia com sua escuta, o disco do dia de hoje traz Chico Chagas e seu álbum E Por Falar em Acordeon. Abrimos com Subindo a Serra, Descendo a Serra, um clássico do nosso grande maestro Pixinguinha. Maria das Mercedes, de Djavan, também está no disco de Chico Chagas. Nesse disco, produzido por Luiz Avelar e o próprio Chico Chagas, você encontra um primeiro time de músicos. Para citar alguns, Roberto Marques, Leandro Braga, João Lira, Jorge Helder, Luiz Avelar, Paulo Sérgio Santos, Luiz Brasil. Confira em Espinha de Bacalhau, um clássico de Severino Araújo, já gravado magistralmente pelo saudoso Paulo Moura. Aqui Chico Chagas tem a participação de Carlos Malta no sax soprano. Vamos ouvir Espinha de Bacalhau. Voo da Mosca, um clássico de Jacó do Bandolim, fecha o disco. E Por Falar em Acordeon, um lançamento da Hobby Digital, é o disco do dia de hoje. Encontra-se nas melhores lojas de disco. Você pode acessar também www.hobbydigital.com.br ou mais informações sobre o artista no site www.chicochagas.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.